Approach Tower 1759, Captain Tom ILS. 1759, complete approach, contact Tower 118, decimal 95. Tower frequency 118, decimal 95, go 1795. 1093, cruza para 1709, segue tráfego agora 6 milhas e meia, na final ILS, com 160 de ground speed, cruzado final ILS, como quando estabilizado. Ok, vai reduzir 160 para aumentar aí a distância e informará e platizar gol 1093. De nós. De repouso na 10, gol no 7 stop. Chegou Salvador, bom dia, tá 3153 com informação Golf, solicita cópia Galeão. São 3153, Golf confere, Galeão autorizado nível 320. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, voa direto Irume, após Irume conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5023 no transponder. 3-0 Galeão 320, rota do plano da El Leda e Irume após seguir a via. 208, 5023, está na remota, está 3153. São 3153, correto, remota 12, chama pronto, XB, ensinamento. Vamos lá, está 3153. Estabilizando ILS, gol 1093, chamando 1895, grado até decolante. Sim. Oi, Salvador, muito bom dia, gol 1093, estabilizado ILS. Gol 1093, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 013. Bom dia, aguardando, gol 1093. Lona 759, no solo aos 49, libera via Fox, Texina, me escuta via Alfa Juliette, portão 09. Fox Alfa Juliette, me escuta pro 09, Lona 759. Lona 093, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 8 nós. Livre pouso, gol 1093. Voltando, 3171, pode voar a moto, mano? 3171, eu mantenho a saída, chame Recife 13325, alterna 13395. 13325, Certo, bom voo. 14 na escuta. Três, cinco, nove, sete na escuta do solo. No 093, no solo 853, taxia na minha escuta via Alfa, mantém a posição antes da taxia Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantém antes da Juliette, no 093. Pushback acionamento, tá 3517. Firmando tá 3517, no portão 4. Posição 04, 3517. Autorizado, reporta a taxa. Exato, esse curso. Azul 4040, número 2 do setor, na minha escuta, aguardando. Alô, Salvador, eu vou 9045, Bahia, nessa informação. Golf para Recife. Alô, 9045, bom dia, Recife, autorizado nível 390. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0 decimal 8, aciona 5-0-3-5 no transponto. 9-0 conforme o plano, decola da 10-0 esquerda, Puca, Jamo, Caju, 208, 5-0-3-5, 9-0-4-5. Gol 9045 correto, posição 11, chama pronto, espectro na mesa. Gol 9093, portão previsto ao 04, assim que a aeronave da ação liberada do setor será autorizada, ok? Afirmativo, sim, então vai ter o 04 aguardando a autorização para ingresso. Para o táxi da 3517, 1433, horas Uberlândia. Então 3517, táxi via Índia, conta espera torre 118.95, ajuste no 03, agora um bom. 03 está livre via alta, espera torre 3419. Interessando no 410, obrigado. Essa carga 6570, sem identificação, desce para nível 050, chega da Mário. 050, Mário, 6570. Ato espectro na mesma, reporta ataque. Ok, ordenado, Salvador, bom dia, 3890, informação Golfo, para atualização, repito. 3890, bom dia, prepara a saída pública, trânsito São Caju, aguardando um minuto, cópia. Autorizado, está. 289. Além da cola no zero, 35. No 3890, copia? Prossiga. Autorizado para Recife, nível 330. Decola da pistão no zero, curva esquerda após a decolagem, perfil da saída Puca, Jamo, Caju, após Caju, conforme rota do plano de voo. Controle 120.8, aciona 5036 no transponder. Aprovado para Recife no 330, vai dar colando no 0 esquerda, Puca Caju, prossegue conforme 208, controle 5036 no transponder, está 3890. 3890, remota 1-3, chama pronto, pushback, funcionamento. Está na 1-0, está 3890. Gente, na 1-0, então, confirma. Do 4201, saída prevista da Euleda Motiva. Já copia ou reporta quando pronto, copia? Gente autorizado para Campinas, nível 300. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El Leda Motiva. intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, aciona 5045 no transponder. Azul 4201 não correto, portão 1 não chama pronto para estiver em funcionamento. Plano 3597, decolar 201, no controle 120, decima 8, bom gol. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, tá 3597, cruza 1000, pesa 60. 3597, contato radar, soa para nível 360, sai da arma. 360, perfil arma está 3597, é possível pro de arma da presente? Vai olhar, está para 3597. Melhor ainda, vou no elefa, grato. Solo do 4040 para o táxi. OB 121, 3 horas de autonomia, Zero Galeão. Azul 4040, táxi via Índia, até o ponto de espera do pistão 90, quando lá torre 198, decimal 95, ajuste agora no 0, no 3, um bom voo. Gente, segura o táxi via Índia, ponto de espera, chama a torre em 99. Obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 4040, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão 90, vento 150 graus, 99. Sempre livre ingresso, a linha de decolar, pistão 90, azul 4040. Alô Salvador, é o gol 9045 para o táxi, 129 agora, até no Natal, 3 horas e 20. Gol 9045, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, um bom gol. Parte Índia, 295, comei 13, obrigado, Maria. Rio 5973, essa é a identificação, via chega da mar, desce para nível 050. Olá, Rio 5973. Sim, permissão contigo. Azul 2783, formação agora em curso ao hotel, apenas mudança no ajuste 1013. Prepara a saída da árvore Alefa, aguardando um minuto, cópia por gentileza. Cheio de árvore Alefa, aguardando um minuto. Decolar 206, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, 4040. 1013, autorizado final de procedimento ILS X-Ray. Ciente, autorizado final X-Ray com B13, o S-70. 35197, suba restrito ao nível de voo 340. Chame Recife na frequência 1288, alterno 353. 30, nível de voo 340, chama 288, alterando 353, 357. Salvador, bom dia, azul 4040, decolou, curvando à direita, cruza 2.500. Azul 4040, contato radar, sua para nível 360, perfil do sair da árvore. 360 na árvore, 4040. 1-0, curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5053 no transponto. Autorizado, nível 1-0, utilizando a cabeceira 1-0, com curva direita, na saída Arbor, posição Elefa, e após rota conforme o plano, aciona 0053 do transponder e supercontrole Salvador 208. Informa que o azul 2783 não cumpre a restrição de 15 milhas lá acima do nível 1. Ciente, azul 2783, cotejamento correto, apenas confirmando em condições de cumprir inferior. De 3 mil, sim. Ciente, no pátio 3 chama pronto para o spec funcionamento. É lá, né? Voo 9045, decolar 209, controle em 120, decimal 8, bom voo. É, 208, obrigado, bom dia, bom feriado, até logo. Igualmente. É. Papapá, Lima, Lima, Fox, bom dia, prossiga. Confirma o horário do plano, por gentileza, ainda não possui? 9045, on it. 10h30, confirmando o destino Vitória? Roger, climb 2390, book a departure, go 9045. Salvador, Janel 6225, ciente da informação hotel, solicita 380 para Brasília. A Janel 6225, informação hotel, confere, aguarda o estágio para fora. Ciente, Janel 9045, Salvador Control. What? Sir, third flying heading Romeo Fox 018. Roger, direct, Foxtrot 018, go 9045. Salvador, bom dia, Xana 62, Zona 1, informação hotel. Xana 6225, pessoal. Prossiga, 6225. Autorizado Brasília, 380, via Atos e Luna 7, conforme o plano. Decola da pista no zero, curva direita, saída arbórea, left. ONU 208, controle, 5062, transporte. Autorizado Salvador Brasília, nível 320, saída Arbor, decola da 10 por favor, direita. 2017, acompanha o plano, controle 1208, transponder 5062. Saída Arbor, Elef. Arbor, Elef, para o cenário 6225. Correto, portão 62, deixamos pronto, 6225. Estamos na conta pronta, 6225. Salvador, bom dia, gol 961963. Esse é o 1288, alterna 1353. 288, alterna 357, azul 4040, 402. Secundária 1353. 353, obrigado. Na pista no zero, curva direita, saída da Eulia da Eru. 1208, controle, 5054, transporte. Provou a 360 para o Galeão, acertou o número 857, ponto, conforme a rota, decola da 10, curva direita, da El Leda Iromi, 208-5054. Correto, ponto 7, chama pronto. Chamará gol 963. Solo Santa Zona 53, no pátio 3, solicita para o Chibeca funcionamento, acho que é a posição 1-2. 3153, confirma a posição. Repouso na zero, né, 50. O Salvador, bom dia, Xanã 6201. 6201, informação com o seu hotel, aguarda distância para 4. Poxa, já está com o hotel, 6201, na circuito. O Salvador, está 3153, está na posição 43, posição 2-0, tá? 2 Lima do Pátio 3 Cente, pushback autorizado, chama o saque. Autorizado, chama, então tá aí, zona 53. Xanã 6201, próxima cota. Próxima cota, 6201. Xanã 6201, autorizado Galeão, via APA November 857, moço, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Irume. 1208, controle, 5047, o transporte. Autorizado 360, Galeão, via B9, 857, Mossu, controlando pista 10, Dael, Leda, Irume, controle 208, transporte 5047, a Xanã 6211, caminho 05. Protegimento correto na posição 05, chama para o top shback assinamento, Xanã 6211. Chama na pronta, 6211. Paulo, bom dia. 8910, puxa assinamento na Unicef. Bom dia, 3890, na posição no zero, autorizado, chama o saque. Chama aí, meu saque, 3890. Paulo Salvador, azul 4201, posição 1 para o presidente. Boa 4201, posição 01, autorizado, chama o site. 2401, chama 570 no solo de 8, direita 1 no 2, 1 no decimal 1 no solo. 2-1-1, bom dia. Solo, bom dia, para cargo 6570, livrou na sua escuta. Também 570, táxi Alfa, reporta antes do táxi Aquilo. Alfa reportará antes daquilo, 6570. Salvador, bom dia, Gol 093, com o hotel, confirme 6.3. Gol no 093, hotel, confere. Prato 4. Gol no 093, autorizado, confirme. Via Capra Zulu 21, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita. Daí da Arbor, LF. 1208, controle. 5056, transponder. Arbor, Elefa. Arbor, Elefa? Afirmo, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Dodge, Alfa. Ok, 3-0, decolamento, direita, Arbor, Elefa, 2-2-3, 2-0-3. Apesar do 2-1 na rota. Afirmativo, 2-1. Correto, chama o feedback acionamento. Ok. Salvador, geral 9973, chama a torre Salvador, 118.95, tem um robô. 0893, boa, 93. Terceiro geral 9960, aciona identificação, voe direto Duna, desça para 2000, com ajuste padrão e informe estabilizado. Duna 2000, beleza, estabilizado, obrigado. Dano 3, reporte e visão com a pista. Porta arado, 973. Vazou 4201 para o táxi, bom, 101 na borda, 3 horas e 50, até na Ribeirão Preto. Azul 4201, no táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 295, TNH 1013. Via táxi à Índia, 1091, 1295, foi a torre, TNH 1013, Azul 4201. Bora, cara, 5-3-1-5-3, está com 1-7-6, até as horas de distância, Campinas. Tá 3-1-5-3, táxi autorizado, via Pátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1895, QNH, 1013. 1013, via táxi Pátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto 010, com a torre 1895, até as horas 5-3. Fala, táxi, o TAN 3890164, 3h35, até na Fortaleza. TAN 3890, autorizado, táxi, Pátio 1, Índia, a retaguarda do Airbus da companhia, está saindo do Pátio 3. No ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste padrão. Pátio Índia, o ponto de espera 1895, seguindo o tráfego da companhia, TAN 3890. Apsa 6570, Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Kilo Pat 3, atento ao sinalizador. Apsa Cargo 6570. Uno 50 graus, 9 nós. Sete. Salvador, bom dia, 1-4-2-0-1, 2-4-0, até o que é? 1-4-2-0-1, após o pouso do Boeing do Rio, autorizado ali aí, mantém pista no zero. Pista do Boeing ali, mantém no zero, 1-4-2-0-1. Apsa 6570, a posição no Pat 3, a posição 7. 7, obrigado. 6570. Lá 73 no solo aos 24 e direi na 1211 no solo. 73 ou no 1, obrigado. Salvador, bom dia, Rio 5973, dando a pista na pista. Rio 5973, Alfa Kilo, Pat 3, posição 62. Alfa Kilo, Pat 3, 62, obrigado. 90, Azul 4201. Oi, bom dia, Tata Isano 53, confronto, ponto 090. 3153, após a aeronave da Azul, autorizado ali aí, manter a pista no zero. Após a Azul ali, mantendo o zero, tá? Tá aí, Azul, na pista da frente. Para 201, decolagem 26, controle em 119, correção 120, decima 8, bom voo. 208, azul 4201, obrigado. Salvador, muito bom dia, bom 865, tem a informação aqui, ao 965, autorização Brasília, correção. 865, informação até o confere, autorizado Brasília, via Apesulu 17, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva direita, saída Arbó, LF. 1-2-0-8, controle, 5-0-5-7, transponde. Ativo está autorizado Brasília, 360, é o pergulo 97, decola da 1-0, curva direita na Arbó, transição LF. Controle 208, 5-0-5-7, transponde, bom 865. Confirma só o transponde. 5-0-5-7. Correto, no 865, na posição 3, Champron. Gente, camarada, no 3153, autorizado a decolagem no zero, vento no 50 graus, 9 nós. Terceiro, tá 3153. Salvador, bom dia, tá 3890, pode estar na 190, pronto. Tá 3890, após a aeronave da companhia, autorizado ali a manter 10. Faz a companhia ali manter 10, tá 3890. Alô, Salvador, bom dia, vou no 1093, suspeito acionamento. 1093, posição 4, autorizado, chama o táxi. Reportaram o táxi. 9, controle, 1208, bom voo. 1208, tá 3053, bom dia. Autorizado, chama o táxi, acionamento 621. Autorizado, chama o táxi, acionamento 621. Controle Salvador, tá 3153, bom dia. Quatro radar, subo para o nível 320. Subindo 320, tá 3153. 3890, autorizado decolagem no zero, vento no 50 graus, 1-1 nós. Sim, decolagem tá no 03-290. Localizador 997-00. Para controle? 01-997-00, tá no ILS. Não, chame a torre, Salvador, frequência 11895, Sideral. 1895-1, bom dia. Federal 9970, reporte passando externo, visual com a pista. Câmara passando o visual. Plano 3090, decolagem 32, controle 1208, bom voo. 208, grato, boa, bom serviço. Chegou o número 49, essa é a minha identificação, chegada a Bonfis, desça para 4 mil pés com ajuste 10013. A Bonfis, 4 mil, controle, bom dia, tá 3890, passando 1500 na sua escuta. Pista 3890, contato radar, subiu para o nível 330 na saída PUCA. 330, perfil da PUCA, 3890. Sul 4201, no chamador Recife, para que ele tenha 35 e alterna 13395. Foi pro azul, foi sobremodulado, azul 4201, copiou só a secundária, 13395. Primária 13325, azul 4201. 3325, 3395, azul 4201, obrigado, bom dia. Controle da 3153, transita pro Lida, é o devido informações. Tá livre, tá 3153. Sim, livre da EL, tá 3153. Padrão. Anotem, bateu no índice, do padrão, então, 1.0, 1.2. Autorizado no Pote 3, Champo Taxi Azul 2783. Táxi 1093, Champo 184, 3 horas, Campinas. 1093, táxi autorizado, via Índia, ponto de espera 1895, QNH 1013. Via Índia, ponto de espera 1895 ou 1093. Salvador, bom 85, puxa bem o funcionamento da 3. Mantenha a posição aguardando. Boa noite, mestre. Guarda. O táxi 1993, a moto 168, ao 963, táxi autorizado, via Pátio Uni, Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste padrão. Guarda-se em Salvador, 0013, padrão. 1890 da presente, autorizado Romeu Fox, 018. Romeu Fox, 18, grato, 3890. 1153, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 13395. 13325, 13395, 3153, bom dia. Lima D, pistola 0. Ali, Lima D, pistola 0, gol no 093. Solo, salve, salve, salve, salve. General 9970. General 9970, bom dia. Táxi via Alfa, reportante da Táxi via Kilo. Alfa, reportante da Kilo, general. 0 vento, 170 graus no 0 norte. Teve decolagem, gol no 093. Salvador, bom dia, gol 1963, número 290. Mantenha ponto de espera. Ancará, gol 1983. CNE 6211 ali, mantém 1-0. Sim, mantém 1-0, CNE 6211. Azul 2783, táxi via parte 3, parte 1 e Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895, QNH 1013. Pate 3, 09970, a retaguarda da TR, ingressa Kilo, Pate 3, na posição 5 Lima. Kilo, Pate 3, 5 Lima, geral. Salô, Salvador, bom dia, Xaná 6225, Xaná 6226. Posição 62, autorizado, Champo Taxi, Xaná 6225. Autorizado, 6225. Olhei 1, no, conheço 1, 2, 0, decima 8, bom voo. 2, 0, 8, obrigado, bom dia. Controle passageiros 22, 29, 10, descida. 329, vista para o nível 060. 060, passando 209. Controle, bom dia, gol 1093, 2500. Bom dia, gol 1093, contato radar, suba para o nível 360. 360. 3890, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. CNE 6211, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 14 nós. Gente, autorizado decolagem no zero, CNE 6211. Salve Salvador, bom dia, o Azul, Alfa, Andy, Romeu. Confirma, o Azul. Azul, Alfa, Yankee Romeo, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 02. Do pátio 3 para a posição 2 do pátio 1? Positivo. Azul, Alfa, Yankee Romeo, autorizado, reporta para ingresso no pátio 1, autorizado até a saída do pátio 3. Alfa, Yankee Romeo, reportará para ingresso no pátio 1. Para o pátio 62. Estamos com 118 a bordo, com 3:30 até na Goiânia. O Xané 6225 vai seguir a retaguarda do Boeing da Gol, que está finalizando o push na posição 3. Via Pátio 1 em Índia, quanto espera vai chamar 1895-1003, ajuste. Afirmativo. Segue o Gol. 1895, obrigado, bom dia. Yeah. O Xené 6211, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, autorizado Leda, 6211. Sou 1093, fui a Elefa da presente. Elefa Gol, 093. 093, pro de Elefa. Elefa, gente. Duro Azul, 4958, está na ideal descida. 958, desça até 3 mil pés com ajuste no 013. 3 mil pés de 13, está passando a posição Mare. Aqui vai a uniforme, informação em curso até a Guarda Estudante Macó. 09 autorizado. Do ILS, desça para 2 mil pés com ajuste 1093, informe estabilizado. Estabilizado ILS, desce 2 mil, reportar estabilizado. Bom nome, repasse 9. Gol no 963, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 60 graus, no 4 nós. Iniciando o gol no 963. Prossiga. Só tem que trazer informação, dependendo se houver possibilidade. Tem um papel rolando na taxi, se a Alfa, Bravo e a Charlie ali na discussão. Dependendo, vai pra pista do decolagem. Confirmando a taxi é Alfa? É, sim. Sente grato, vou informar aí pra ela. Fala, boa noite, minha gente. Está pronto para o 179 a bordo, 3 horas e 10, palmas. 885, táxi à direita via Índia, ponto de espera 1895, 63, ajuste. Índia 1895, 63, 1865, obrigado, bom dia. 963 decolou 844, controle em 1208, bom voo. 1963, 1208, gol. Mike Bravo Uniforme, confirma a parte que se encontra e a pista que decola. Good morning, go 1963 out of 1800 feet. Good morning, go 1963, radar contact, climb level 360 on the departure. Go 1963, radar understood, radar contact, climb flight level 360, the departure. Go 1093, chama agora Recife, frequência 1288, alternado 1353. 288353, obrigado, bom dia. 1873, pode esperar dar uma zero na próxima. 2 na aproximação, se a mantenha a presença próxima, limite ao localizador. Confirma, então vai manter a proa descendo para 3.000 pés, formando aí que vai manter a proa 035, aguardando vetores aí para interceptar o azul. Salvador, Alfa Yankee Romeo, solicita ingresso, parte principal, até a posição 02. Autorizado, Alfa Yankee Romeo, chama o termo. Alfa Yankee Romeo, chamará o termo. 2703, decolou as 4.6, controle em 1.